Rádio Aconchego 88.1 FM ou pela internet. Começando mais um Pelos Olhos e Ouvidos, hoje a quarta edição do nosso programa, teremos duas entrevistas de pessoas bem diferentes, mas que têm a mesma importância artística, cultural, na cidade que não reconhece, felizmente, quem produz bom conteúdo aqui. A primeira é Ganjar Pessoa, artista singular, artista plástico, com seus quadros, esculturas, também faz tatuagem. Ele vai contar a experiência e o que ele produz. A segunda pessoa é uma sambista de grande categoria, que é Nanau Nascimento, que há alguns anos atrás gravou o primeiro disco e por questões pessoais se afastou muito do meio artístico, mas que tem a cabeça fresca para implementar um novo trabalho que contribui muito com a diversidade da nossa música e do nosso lugar. Então daqui a pouco essas duas entrevistas aqui no Pelos Olhos e Ouvidos. E começamos muito bem hoje com a música de Dani Carmesim, das Tripas Coração, que é também um videoclipe que está disponível no YouTube. Que inclusive a capa desse último disco de Dani Carmesim foi desenhada por Ganjarte Pessoa. Então com vocês vamos começar com Dani Carmesim, das Tripas Coração. A impunidade amolou a faca. tragédia, tanto amor que fere e cansa. Vamos à primeira parte da entrevista com Ganjarts Pessoa, que fiz na residência dele em Areias. Me fala aí, a princípio, os moldes e a variedade de artes que tu produz. Pô, cara, eu produzo agora com a litogravura, mais um advento pra mim, né? Mas é basicamente tela, desenhos. As esculturas ficaram em segundo plano, era uma coisa que eu tinha muito... Eu fazia muita escultura no começo, né? Muito mesmo, eu fazia mais escultura do que desenho. Mas eu consegui ver que no desenho eu tenho mais possibilidades. E aí me faz viajar mais, assim, eu crio mais mundos, mais universos com meus desenhos. Basicamente o forte é esse, cara. As ilustrações em papel canson, e as pinturas em tela, né? As esculturas pintam, mas é por temporada, é quando tá na minha lua. Aí eu esculpo por uma necessidade, a escultura às vezes é uma necessidade de ter o elemento na mão, sabe? O barro também é uma coisa que você sente muito ele assim na mão. Ele é terapêutico pra caralho, nesse sentido. Você sente a frieza do barro, a coisa orgânica. Mas é basicamente isso, pô. As ilustrações e as pinturas em tela. Falar aí do teu princípio. Começou em tela, em papel. Quando foi a primeira... Manifestação artística? Sim. Cara, foi desenho em papel mesmo. Porque eu tenho uma influência muito grande de quadrinhos, né? Uhum. Eu acredito que a minha... Muito da minha alfabetização veio da escola dos quadrinhos, velho. Porque antes de eu... O que me instigou a querer ler, eu aprendi a ler com 4 anos de idade, velho. Foi ganhar quadrinhos. Eu ganhava quadrinhos do meu tio, da minha mãe. E esses quadrinhos eu não sabia lê-los. Mas eu via as figuras e ficava imaginando as histórias que eram. E queria saber o que aqueles desenhos das letrinhas formavam. O que é que aqueles personagens estavam falando? E daí eu me interessei em querer ler, em aprender a ler. E eu aprendi, eu cheguei na escola, numa escola que eu estudei pertinho de casa, a Escola São Pedro ali. Eu cheguei semi-alfabetizado, velho. Eu já a curiosidade me levou a querer formar as primeiras coisas ali, então eu já cheguei a ser alfabetizado. E eu lembro que eu queria também aprender a desenhar o que as palavras formavam na minha cabeça. Eu comecei a criar quadrinhos pequenos. O que o quadrinho trouxe para mim foi a vontade de ler, querer criar as minhas próprias histórias, os meus próprios mundos ali. E eu lembro muito remotamente, aos 5 anos eu já desenhava, 4, 5 anos eu já desenhava coisas, assim, homens das cavernas, disco voador, dinossauro. Então, remontando isso, eu acredito que flashback, assim, é de muito pequeno começar a desenhar como uma necessidade mesmo, assim, de comunicação, de compreensão de mundo, sabe? Então, o desenho me ajudou a compreender o mundo mesmo, né, cara? E no que eu lembro é isso mesmo. Vem de muito pequeno essa vontade de expressão mesmo. Porque eu acho que é uma vontade primata, né, velho? Do homem. Sim. Né? A gente se manifestar desenhando, fazendo formas e símbolos e signos. Aí vem daí, velho. Mas o princípio desse teu conceito, que eu acho que quem vê o teu desenho, o teu traço, te identifica em qualquer lugar. Nesse contexto atual das coisas, dessa simbologia que eu uso atualmente, essas litogravuras, essa simbologia atual está ligada àquela coisa que a gente estava conversando, digamos assim, dessa visão espiritual da coisa, né? Nossa, humana. Eu estou me vendo mais ectoplásmico do que físico, sabe? Eu tô voltando muito pra dentro, cara. Então esses símbolos eu tenho buscado muito com o meu interior, das experiências místicas que eu tenho com a ayahuasca, com cogumelos, que são eu utilizo como auxiliadores, como aliados ao meu processo criativo, ao meu processo de desenvolvimento espiritual, de expansão de consciência. Não existe uma coisa recreativa nem de brincadeira, né, cara? Isso. É realmente uma busca de descoberta. Então esses símbolos que tem no meu trabalho, essa identificação, vem desse contato que eu tenho com o lado espiritual, com o lado invisível das coisas, com o lado onírico, sonhador, surreal das coisas. Tem a minha influência também pela escola surreal, né, velho? Salvador Dalí, as coisas de Breton, Matisse. As influências também da simbologia psicodélica, né? Daquela coisa dos quadrinhos contraculturais dos anos 60, Robert Crumb. O pessoal da Zap, Angeli, Glauco, Laerte. E essa simbologia vem disso, velho. Na verdade, eu fui formando, né, uma simbologia. Eu fui experimentando, eu fui imitando, eu imitei pra caralho muita gente. Até formar uma simbologia minha, velho. Eu imitava o Robert Crumb descaradamente, velho. Porque eu achava, acho o cara foda, Angeli, acho o cara foda. Sabe? E ficava observando como esses caras tinham esses símbolos, velho. O próprio Dalí, né, com aquela coisa do relógio derretido, que é uma marca dele. O elefante comprido, com as pernas compridas. E vendo que esses caras tinham uma simbologia, e nessa simbologia dava pra você lê-los e entendê-los, eu tinha que criar a minha, né, velho? E foi vindo naturalmente, foi vindo nas descobertas naturais. Maturando o meu traço, errando, refazendo, fazendo obras feias, que eu acho feias pra caralho, que eu não mostro. Sabe? E maturando. E eu acho que ainda estou no caminho. Acho que ainda não cheguei onde eu quero. Eu não vou chegar, não. É uma eterna busca, né? É eterna busca mesmo. E eu também acho interessante as tuas pinturas em madeira. Tu ainda continua fazendo? Ou como começou esse processo de pintar madeira? A pintura em madeira, na verdade, é uma coisa assim. Como a gente se propõe a ter a ser antropofágico, né, na nossa arte. A antropofagia, na minha opinião, parte de um princípio de reciclagem. Tirar o que teoricamente não serve para algumas pessoas e tu engolir e transformar isso numa coisa bacana. Então tem muita coisa que eu cato em lixo, velho, na rua, assim, sabe? Que eu andando eu vejo que tem um pedaço de madeira legal, que tem uma porta, um pedaço de, sabe, de shape de skate quebrado, assim. Que isso pintado se transforma numa arte, né, velho? Você dá vida a uma coisa que está teoricamente morta ali, né? Botando umas coisas e botando uns traços, você transforma isso em arte. E faz com que as pessoas olhem coisa de uma forma diferente, como a gente pode reutilizar muita coisa, né, velho? Como a gente pode fazer que o lixo não seja lixo. Enfim, também tem esse contexto de sustentabilidade, né? Os materiais são caros, né? Um pedaço de madeira boa, uma madeireira, é caríssima, né, velho? Então, você achar um pedaço de madeira massa na rua é do caralho, é um presente. E transformar isso em arte é melhor ainda. Fazer com que a coisa seja útil, né, velho? Sustentabilidade, sustentabilidade através da arte. Isso mesmo. E aí, partindo pro oposto, eu vi, acompanhei de longe a sua ida para a questão do desenho na pele da tatuagem. Como é que se deu esse processo, tanto comercial quanto artístico? A tatuagem sempre foi um desejo meu de executar, né? Eu tinha um pouco de medo por conta da asepsia, do sangue frio que você tem que ter para estar riscando na pele e coisa e tal. Mas sempre foi um desejo meu de ter a pele como outro suporte, né? E eu vejo a tatuagem como exatamente isso, como a pele sendo um suporte para você praticar a arte. Como a gente está existindo no meio da tatuagem, uma renovação muito legal. Tem muita gente que faz arte que está migrando para tatuagem. E tem muita gente bacana fazendo tatuagem bacana. Com a sua linguagem artística, você transferir isso pra tatuagem, velho. E é massa, porque traz uma originalidade da porra ao ramo, né? Aí eu uni a questão da vontade de fazer tatuagem, de praticar minha arte na pele das outras pessoas e eternizar. É um método também muito massa de você propagar a sua arte, que é na pele de uma pessoa que vai estar pra cima e pra baixo, mostrando, adornando. E unir essa questão do útil ao agradável, né? Porque dentro do mercado pra gente que é foda, a tatuagem te dá um retorno mais imediato, digamos assim. Você faz uma tatuagem, recebe por aquilo e tem esse subsídio pra ter a sua prática, né? Enfim. E a tatuagem veio com essa coisa mesmo, do útil ao agradável. Eu comecei a tatuar um ano e três meses já comecei a tatuar. E pra mim foi muito bacana, tá sendo muito bacana, é um tremendo aprendizado, cara. Passei um período lá no estúdio que eu te falei, pra dar uma lapidada, né? Os meninos lá me ensinaram algumas técnicas, de você receber o cliente, de você explicar o que é a tatuagem, todo o processo, cicatrização, asepsia. Aí tá sendo muito bacana, velho, tá sendo muito bacana mesmo. Foi um trânsito que eu achava que ia ser bem complicado, assim, absurdamente complicado. Mas que não está sendo tanto. É questão de empenho mesmo e prática. Empenho, prática, carinho, dedicação. E a questão do diálogo? A gente aqui em off conversou sobre o movimento aqui do bairro, os contatos com outros grupos, para você se inteirar, para você expor, como é que está tendo o diálogo com essa, a classe artística como nós do... Vou chamar de underground, né? Usa a margem, né? É. A margem. Porra, cara, é muito legal dialogar com gente que a gente percebe que tem essa mesma gana da gente e os mesmos medos, digamos assim, da gente também ao mesmo tempo. Gana e medo, acho que a gente simpatiza com isso, né? Bastante. É muito bacana. Tem um negócio que Fred 04 escreveu lá, né? Não espere nada do centro se a periferia está morta, pois o que era velho no norte se torna novo no sul. Tem essa questão da gente ter uma autossuficiência no próprio bairro da gente, velho, de uns tempos pra cá, né? Então isso está sendo arretado, porque a gente descobre as potencialidades que há no bairro, velho. A gente descobre que tem artista plástico, a gente descobre que tem músico, a gente descobre que tem bailarina, a gente descobre que tem ator, cantor, cantoras e tal. E a gente se deslumbra com isso, velho. E quando a gente se junta pra ver que isso é verdadeiro, que isso há, que há essa possibilidade, essa força, velho, na nossa própria área, no nosso próprio bairro, motiva demais a gente, velho, motiva muito. Aí eu tô tendo esse diálogo agora com o pessoal daqui, né, velho? Arbus, Glauber Arbus, que é um vizinho, um amigo nosso aqui também, que a gente dialoga muito, ele tem um jeito muito peculiar de lidar com a arte dele. Músicos daqui da área, né, velho, que as músicas dessa galera nos alimentam também, faz com que a gente se inspire. Aí tá sendo muito bacana, velho. Uma pena que no bairro que eu cresci ali, né, velho, que é o Barro, a gente não tem tanta essa possibilidade. Eu acho o barro um local um pouco... Não sei se a galera tem medo ou se é a intoca mesmo ali do barro, que todo mundo é muito intocado, sabe? Aqui na Vila Cardeal eu noto que tem um gás, mas aqui é mais... O barro é um pouco bucólico, o pessoal parece estar triste ali. Sabe, é uma coisa muito de reclusão. Aqui eu noto que a metrópole, a urbanicidade chega melhor, vai. Faz com que a gente pulse de uma outra forma, mas com mais vontade. Tá sendo bacana, velho, o diálogo aqui. Eu não sou, como eu tava falando, né, velho, em off, eu não tô muito festivo, né? Teoricamente, pra você estar se inteirando, pra estar fazendo parte dos projetos, das fundarques e das papapás da vida, você tem que estar nesses meios, né? Eu não percorro muito esse circuito, velho, até porque eu tenho meu ritmo, né? Aqui em casa, os estudos, os meus filhos e esposa, dedicação, então eu tô sendo um pouco hermético. E entrando na hermeticidade das outras pessoas, sabe? Daqui, da área, a gente vai aglutinando o lado hermético de cada um e tentando expandir de alguma maneira. Fala da tua experiência das esculturas. Começaste no Epox e agora tá no bar. Eu comecei com a resenha Epox. Porque eu via, cara, aqueles ripão doido, antigo velho, zip velho de estrada, que eles trabalhavam muito com epóxi para fazer seus artesanatos e tal, por ser um material que dure mais, né, que seja mais resistente, porque os caras eram estradeiros, faziam seus trabalhos e ganhavam o mundo e tal. E eu era muito fascinado por isso, né, pelo trabalho dessa galera, quando eu era mais jovem. E aí decidi começar a fazer nessa pisada de artesanato hippie, né? E muito caricato, né, que eu me lembro. É. Tem uma coisa meio padronizada. E aí comecei a fazer porta-incenso, mariquinhas, piteirinhas, colares, com pedra, não sei o quê. E vi que eu podia fazer um pouquinho mais e formar umas figuras surreais e fazer os personagens mais cômicos. E fui fazendo. Só que a epóxi, ela tem um lance que agride, né? Que tem o amianto, que é cancerígeno e tal. Aí descobri o barro através de um grande artista chamado Geraldo Falcão. Ele tive o prazer de ir na casa dele para fazer uma tatuagem dele. E conheci o ateliê dele, velho. Geraldo é um cara que tem uma arte muito massa e assim, muito particular, muito forte. E ele me apresentou o barro. E aí um belo dia ele me levou, eu tava morando no barro, lá na casa da minha mãe, quando ele me levou 1 quilo de barro. E aí foi uma resposta imediata, porque eu comecei a moldar e não parei, velho, a tarde inteira moldando. E moldei a primeira figura de barro, que eu não tenho mais ela, eu acho que quebrou, não sei, não lembro direito. Acho que eu dei, na verdade, acho que eu dei de presente a alguém. E aí eu me fascinei pelo barro, pelo contato com o barro, velho, por ser um elemento mesmo natural, né? Barro, você tem uma troca muito grande fazendo, moldando com barro. Com o barro você pode fazer uma escultura, dar uma parada, juntar, depois voltar lá e fazer de novo, porque ele está ali esperando, né, para você concluir o que você quiser com ele. E me fascinei pelo barro, velho, me fascinei. Até por conta do histórico também que o barro tem na civilização, né, velho? Da cerâmica, dos trabalhos com a argila, com cerâmica, dos nossos antepassados ancestrais. Toda uma tradição de mestres que a gente tem, de Vitalino, e, né, velho? Ana das Carrancas. E me fascinei, velho. Graças a Deus, minha mão tá conseguindo se dialogar bacana com o barro. Aí tô gostando pra caramba. Muito bom. Iremos para um pequeno intervalo e já voltamos com a segunda parte da entrevista com Ganjar Pessoa, no Pelos Olhos e Ouvidos. Rádio Aconchego. Sustentabilidade, palavra comprida, com um significado mais amplo ainda, que carrega 4 conceitos ao mesmo tempo: ecologicamente correto, economicamente viável, socialmente justo, culturalmente diverso. Parece complicado, né? Mas as atitudes por trás delas são bem mais simples. Para resumir, sustentabilidade é o equilíbrio entre o que a gente precisa da natureza e o que a gente oferece em troca. É economizar recursos e utilizar melhor o que a gente consome. Água e energia, por exemplo. É reciclar. É diminuir resíduos e poluentes. É pensar para onde vai tudo o que a gente produz e descarta. E de onde vem tudo o que a gente usa. Na verdade, sustentabilidade é tratar o meio ambiente com o respeito que ele merece, retribuindo tudo o que ele sempre inspirou. A essência da inovação, a fonte dos resultados, a origem dos movimentos. Sempre. Iremos agora com a parte final da entrevista com Ganjar Pessoa, o seu coletivo, sobre o seu trabalho. E esse teu novo trabalho? Tu me falasse o nome, mas agora não estou lembrando. Litogravura. Falar desse processo do conhecimento do grupo que tu está se envolvendo e da arte que tu está fazendo na litogravura. A questão da litogravura é que no grupo, no Itacoatiara, no coletivo do Maestro Hélio Soares, Renato Saitana, é aquele põe o nome dele de fictício, ao contrário, é Tanner. Tanner Dias, aí ele bota Renato Saí. Tanner e Rodrigues, velho, é muito bacana por conta daquela coisa que eu te falei, de ter um convívio artístico, de você ver outros artistas e ver artistas que a cidade não conhece. Como o próprio Graciliano, que tem uma arte clássica muito bonita, que acho que pouquíssimas pessoas o conhecem. Isaac Vieira, véio, que é um gênio da arte, do expressionismo. Você vê um trampo de Isaac, você parece que é coisa de... Porra, isso é coisa do século XIX, do século XVIII, sabe? Não é coisa atual que o cara faz. A própria convivência com o Glauber Arros, vendo o cara trabalhar lá de uma outra forma do trabalho dele. Trabalhar em um outro elemento natural, que é a pedra calcária, sabe? É muito massa, é muito fantástico. E ver, sentir, não se sente tão só. Porque você vê a problemática artística também lá, nos caras, e na questão do mercado, na questão da produção. E no fim das contas, uma única coisa que faz com que a gente continue fazendo arte, que é o amor ao trabalho que a gente tem. Aí você vê que você não está só, né? Que esse seu hermetismo, essa sua coisa de ficar pensativo, frustrado, não é uma coisa só sua. A gente universaliza esse sentimento, né, velho? E se fortalece. Se fortalece para lutar contra esse mercado fila da puta que existe, que é um mercado que às vezes é mercado puro, e só, eles só querem a arte como uma mercadoria e como uma coisa para enfeitar qualquer outro produto. E aí a gente se fortalece, velho, e a gente passa a fazer mais arte, a gente se inspira no outro e vice-versa, é uma troca, realmente é uma troca, velho. Aí tá sendo muito bacana. Trabalhar com litogravura é um tremendo aprendizado. Cada um faz a sua concepção, o seu traço? Sim, sim, sim. É livre, cara. A produção é livre. Você bota lá na pedra o que você quiser manifestar artisticamente, sabe? A produção é livre. Há quanto tempo tu estás produzindo? Tu sabe quantas peças já... Cara, tem cerca de um mês que a gente foi convidado pelo grupo Itacoatiara. Acredito que produzi 5 pedras. Tem uma por terminar, até agora, que foram produzidas. Nessa sua persona, deixa transparecer, de não se sentir muito à vontade com o circuito de arte, como é que você pretende, pessoalmente, trilhar o seu caminho? Cara, eu penso na seguinte questão, às vezes, assim, não é pensar no futuro, mas assim, eu penso num acúmulo, eu estou fazendo arte o máximo que eu puder fazer, porque eu acho que a arte tem um papel tanto para o presente quanto para o futuro, certo? O artista tem um papel fundamental na sociedade, né? Transformador, não é? E não é pretensão, até porque a arte transformou minha vida. Vários artistas transformaram minha vida e transformam diariamente, velho. Tem dias que eu estou opaco, apagado, e eu vejo uma arte visual, eu escuto uma música, eu leio um texto e isso me transforma, velho. Então a arte tem um papel transformador para o presente e para o futuro. Então o meu papel enquanto artista é produzir, velho. Eu estou produzindo. É o caminho que eu estou trilhando, produzir. Se, quem sabe eu cheguei a uma galeria ou sei lá onde, massa, cara. Mas não é minha meta. A minha meta é produzir. É fazer com que minha arte toque as pessoas também. Do mesmo jeito que muita arte me toca, eu quero que a arte toque minha arte e toque as outras pessoas, quem vê minha arte. De qualquer forma que seja, pro bem ou pro mal, mas que transforme, que faça refletir, sabe? E exposição, tem alguma coisa em vista? Cara, eu quero muito expor na cidade, mas a cidade não me dá os caminhos. Eu tenho uma vontade imensa de ter uma exposição individual, uma coisa preparada. Trilha sonora, sabe? Lugar, espaço físico, convidados. Mas é um caminho que às vezes eu acho que precisa o cara ter um nome, ou que precisa fazer esse trânsito de São Paulo, Rio, se consolidar lá e voltar pra cá. Parece que é uma coisa louca esse êxodo que rola. Mas por enquanto eu não tenho convites pra expor. E não vivo procurando, cara. Eu gosto das coisas quando acontecem naturalmente. Como você me fez esse convite, é uma coisa informal, né, velho? Um convite concreto, mas que não seja tão sisudo. Ou que eu tenha que estar... Quero expor, por favor, sabe? Mendigando algo. Não, velho. Aí, já que a gente tem um advento nas nossas mãos, que é o advento da internet, tô expondo lá, né, velho? Eu exponho na internet. Você citou aí uma possibilidade de uma página com o seu portfólio. É. Como é que tá se dando isso? A gente tá estudando, né, velho? Ver como é que se forma esse site, um sitezinho com algumas artes minhas mais enxutas e um release, essa coisa toda mais profissional, digamos assim, né? Aí a gente tá formando, né, velho, as ideias ainda desse site. Eu tô organizando as imagens e dialogando para ver como a gente dá uma estética bacana virtual aí a esse portfólio. Eu lembro da última vez que a gente conversou, tava quase vislumbrando, conversando, dialogando na possibilidade da tua arte ser exposta na Inglaterra, em Londres. É, foi uma moça que entrou em contato comigo. Isso ocorreu? Não, a moça entrou em contato comigo, ela faz umas coisas lá, leva umas bandas, e uma coisa bem assim, Brasil para gringo ver, aquela coisa bem folclórica, né? Mas ela me propôs isso e não voltou a falar comigo, cara. Não sei por que motivo, não aconteceu. A gente ainda vejo as manifestações dela, ela vê as minhas, mas eu não sei se foi por conta desse lance de crise, paz da gente. Não sei como seria a logística dela também, ela não chegou a me explicar muito bem se eu iria ou se eu mandaria só as artes, não sei o que não. Mas esse contato não se concretizou, foi um papo que a gente teve, ela me propôs, mas não... Ela falou posteriormente que teve um problema com o consulado, né? Alguma coisa entravando, mas não aconteceu, velho. Eu conheço você e conheço o Argos. Eu sei que agora vocês até estão mais próximos em termos de residência. Como é que é essa proximidade com alguém da sua mesma geração, que produz muito da mesma forma que você? Como é o diálogo entre vocês dois? Cara, eu tenho um diálogo com o Argos muito bacana, velho. Porque ele tem uma coisa muito ancestral na arte dele, velho. E ao mesmo tempo que é ancestral e tem uma coisa regional, é muito cosmopolita, né, velho? Porque nesses tempos que a gente tá hoje, cibernéticos, o Glauber é um cara muito antenado nisso. E eu dialogo muito bem com a arte dele, velho. A gente já fez algumas coisas juntos, de trabalho, de muro. E é bacana demais, velho. Ver a evolução de Argos, sentir a evolução dele, acompanhar o trabalho dele há um tempo. É muito massa mesmo. Me influenciei bastante pelo trabalho dele também. O jeito com que ele executa o trabalho dele. É um cara que atua muito na rua, né, velho? Tem muita arte, muito mais do que eu, muito mais do que eu. De urbano, né, velho? E o massa é que a linguagem dele é uma linguagem, como eu te falei, ancestral e regional. E que tá na rua, né, velho? As pessoas vendo essa ancestralidade, essa regionalidade na rua. É massa. Faz com que a gente reflita também nessa questão das nossas raízes, né, velho? Nossos princípios. Como é importante a gente integrar isso a qualquer linguagem que a gente possa ter na vida da gente. A questão do respeito, essa coisa toda. Quero muito agradecer a Ganjar Pessoa por essa parceria, por essa conversa, por esse bate-papo que tivemos. E no dia 6 de dezembro, estaremos juntos lá no Caldo de Boteco, na Boa Vista, que será a abertura da exposição do coletivo que Ganjar faz parte. É o coletivo Itacoatiara. A última exposição deste ano, lá no espaço do amigo Cajá, Caldo de Boteco. Estaremos lá, eu discotecando Boa Música Brasileira, o BMB, e a participação ao vivo também da banda Olhos Aquáticos. Nos veremos lá. E agora vamos de mais música para alegrar a vida.

você não tema. Esse é o reino da alegria. Aconchego 88.1 FM ou pela internet. Quem toma o dinheiro no cheque especial é porque ele tem lá um limite de 5 mil reais. Só que ele tem um limite. Mas ele acha que aquele dinheiro é dele. Então ele avança. Aí depois você fala assim, bom, então e agora? Você vai devolver? Porque você usa alguns dias. Aí você vai pagar juros desses dias. Ah, não consigo devolver. Pronto. Aí começa a entrar na bola de neve. Tá certo? Então, aqueles que entram no cheque especial têm que saber que tem que sair. Aquilo é um eventual. É uma urgência. É uma coisa que não é inesperado. Então, bateu o carro, problema de doença, teve que, enfim, ajudar alguém da família, aquelas coisas todas. Mas se for, por exemplo, eu vou comprar um carro, vou usar o cheque especial, pronto. Vou gastar comprando eletroeletrônico e outras coisas mais, vou fazer uma viagem. Aí é claro que ele vai cair nessa armadilha e não sai mais. Quando as pessoas estão endividadas no cheque especial, de novo, a questão é fazer o planejamento financeiro, ver onde é que ela pode fazer para diminuir os gastos, falar assim, olha, a partir de agora eu vou ter um gasto, né, bem ajustado. E aí propor ao banco, falar assim, ó, banco, agora me ajustei. Agora você pode me ajudar também? Senão você não recebe. E aí é a propor. Aí se o banco não topar, aí o que resta para a pessoa é realmente se tornar inadimplente. Porque ela não vai sacrificar a família, nem ele, para deixar de viver por conta disso. A vida dele é muito mais importante do que o pagamento ao banco. Mas ele tem que propor, ele tem que fazer tomar uma iniciativa. Rádio Aconchego, 88.1 FM. Ou pela internet. Aqui de volta, no Pelos Olhos e Ouvidos, vamos ter nossa segunda entrevista com a arte totalmente diferente mencionada na primeira, de música independente. Esse bate-papo muito agradável que eu tive com Nanau Nascimento. Aqui na Rádio Aconchego, não acompanhei a carreira dela ativamente. Ela está de alguma forma repensando a volta para continuar essa carreira, mas que achei uma trajetória ímpar, importante dividir aqui com vocês. Porque é mais uma luta que é gravar um disco independente de samba, que é um estilo bastante popular. Vocês vão acompanhar a história, a trajetória, até a gravação do seu primeiro disco. A primeira parte da conversa que eu tive com Nanau Nascimento, na casa dela, na Várzea. De como foi que você começou a cantar, a sua carreira? Eu tinha 4 anos. Meu pai tinha um bar. Aqui não tem a Brasilita? A fábrica mesmo. Aí meu pai tinha um bar ali que servia almoço pro pessoal. Aí minha mãe me trazia, né, pequenininha, pra ficar no bar. Aí eu ficava sentada, o pessoal bebendo, e eu ficava cantando música de Joana, vê? Aí o pessoal aplaudia e tudo. E eu vi que você começou com a banda Luminar, outras bandas de... Também, foi bem depois, porque, quando foi essa época? Eu comecei a cantar pequenininha, aí mais ou menos com 9 anos, na igreja, aí o pessoal ficava, vai ler, vai cantar. Aí eu comecei cantando mesmo na igreja católica aqui do bairro. E fiz também uns 3 meses de aquele conservatório daqui da Várzea, João Pernambuco. Fiz uns 3 meses, aí já fui chamada para uma banda e caí no mundo da noite. E qual foi a primeira banda? A primeira banda, na verdade, foi uma banda que nem deu tão certo. Foi, acho que ficou uns 6 meses tocando, aí depois era a Origem da Terra. Uma banda de forró estilizada, daquela época de Mastruz, né? Sim, sim. Aí depois eu fui pra Mistura de Amor, uma banda que era da Rádio Cidade, que tocava ali no Atlântico de Olinda. Aí eu passei 1 ano e meio, aí acabou o Atlântico de Olinda. Acabou o movimento? Acabou o movimento, que tinha a banda Mistura de Amor e a Retalho do Forró. Aí foi mais ou menos 1 ano e meio que eu fiquei lá. Aí depois segui fazendo vocal, backing, para cantores conhecidos. Cite alguns aí, por favor. Genival Lacerda. João Lacerda, né, que é o filho dele. Teve algumas turnês que era Genival e Marinês. Marinês abriu o show, a gente encerrava, dependendo do show. Brasília, eu viajei o Brasil todo com o Genival. Gravei alguns CDs dele fazendo backing. Uhum. Foi uma das melhores experiências, assim. Aí participei também de festivais de frevo. Quais anos? 2003, 2005 e 2008. Tu lembra ainda o nome das músicas e os autores? Em 2003 foi Encanto do Poeta, de Roberto Silva. Eu não me lembro, mas foi mais ou menos de 2003 a 2008, mas eu não me lembro o ano certo mesmo. Encanto do Poeta, Roberto Silva, foi em primeiro lugar, que era até no Teatro do Parque, né? Tem esse festival de frevo, de músicas carnavalescas, né? Aí de Roberto Silva, aí em 2008 eu sei que foi um caboclinho, Aruanã, de Roberto Silva também, que é um compositor amigo da gente, que ele compunha vários estilos e chamava a gente para defender. Aí ele sempre se classificava, aí nesses anos que eu participei, graças a Deus, ele conseguiu. Essa tua empeleitada de começar a cantar com teu nome, foi a partir do frevo. Foi a partir desse compositor. Foi a partir de Roberto Silva, foi fundamental, assim. Que ele disse, eu vou tirar você dos bregas. Que eu gostei também. Eu acho que, assim, foi o momento que mais o pessoal reconheceu, foi no movimento brega. Que não era o que tem acontecido por aí hoje, né? Era uma música romântica que eu fazia com o Luminar e com o Anjo Bom. Aí assim, foi o contato maior que eu tive com o público, até o pessoal me conhece mais daquela época. Nanau. Mas nessa época, desse período desse período brega... Eu fiquei no brega. Tu era apenas back vocal? Não. No brega eu já cantava solo, né? Só que... Dentro do projeto dos outros? Dentro do projeto dos outros, é. De bandas, né? Que era Luminar e Anjo Bom. Uhum. Eram bandas... Luminar, eu acho que hoje, na época que eu cantava lá, a Luminar tinha 25 anos já. Uhum. Ela já deve ter uns 35 anos. Luminar é bem antiga, e o pessoal canta muito bem. Fernando, que é deficiente, né? Canta muito bem, toca guitarra pra valer, assim. Todo mundo fica besta. E aí nessa transição pro frevo, que tipo de mudança de público você notou? Incrível. Teve assim, as pessoas passam a valorizar mais o seu trabalho, como conteúdo, assim. Porque quando você canta brega, eles valorizam você, não todo. Assim, é muito gostoso o carinho do público. Mas quando eu fui pro frevo, eu noto que as pessoas passam a fazer uma crítica legal, se gostou, se não gostou, você pode melhorar. Eu acho que você, até a gente fica mais criterioso consigo mesmo, entendeu? Eu acho que a parte bem válida é essa. Daí a parte do frevo, Que trabalho você desenvolveu a partir desse momento, dessa apresentação? A partir do frevo eu conheci pessoas fundamentais, assim, na minha carreira. É Júnior Vieira, que é compositor geral, ele é poeta também. Roberto Silva, que foi fundamental para a minha mudança de estilo. Maurício César, que é meu produtor hoje, eu não cheguei a conhecê-lo, não chegou a ter uma amizade mesmo, como eu tenho hoje. Mas foi a partir dali que a gente passou a ter um certo contato. Getúlio Cavalcante. Teve umas pessoas fundamentais assim, né, nessa minha mudança de estilo, de processo criativo, na verdade, que eu passei a ter mais vontade de ter um trabalho próprio, de aquele gosto por ter uma música que eu possa interpretar. Porque é muito diferente de você cantar músicas que alguém põe, de você pensar assim, poxa, eu posso, esses compositores que eu conheço gostam muito que eu cante as músicas dele. Aí eu posso fazer um CD com as músicas deles e dar vida àquela música. Assim, uma interpretação só minha. E isso aí eu sempre prezei. Assim, tem muita gente que até hoje diz, poxa, Nanau, tua voz eu conheço até num vocal. Eu acho que a partir desse frevo e dessas músicas carnavalescas, eu tive mais essa vontade. E depois desses festivais e com premiações, aí que lugares tu começou a tocar, em que festivais, em que apresentações, a partir desse pontapé do frevo? A partir daí, eu fui convidada assim, para fazer, gravar músicas da própria prefeitura, né, que os vencedores dos festivais, eles têm um CD. Uma coletânea? Tipo uma coletânea, 2007, 2008, de 2003 pra cá eles têm todos os CDs. A coletânea do festival do ano, né? Do festival, é. Aí depois do festival, das apresentações, tinha um lançamento do CD. Aí eu até me apresentei no Santa Isabel, que eu achei o máximo aqui. Assim, que eu acho que é o sonho de todo artista. Eu até vi eu não sei se foi aquele parceiro de Zé Manuel. Eu acho que foi ele que comentou numa rede social que é o sonho de toda artista pernambucana, né, cantar no Santa Isabel. Eu não cantei com o meu trabalho em si, né, com a minha banda, mas cantei lá e já foi bem prazeroso. E que tipos de blocos de carnaval tu já acompanhasse, com frevioca ou outro elétrico? Ah, eu cantei com a banda da cidade do Recife mesmo. É banda municipal do Recife. Sim. Tanto no Teatro do Parque, que a gente sente muita saudade, né, do Teatro do Parque, que foi assim... Era um lugar onde a gente tinha mais acesso, um local assim que o custo era menor e todo mundo podia fazer, tipo, o lançamento do CD. E aí todo mundo que se conhecia fazia show também lá, tipo, Ira Caldeira, Júnior Vieira, se juntava todos os compositores e fazia, tipo, tributo ao festival e tal. A gente sempre se reunia no Teatro do Parque e hoje em dia é muito mais difícil, porque os demais teatros ou não têm acesso, ou não pode se apresentar por causa do barulho, ou os que têm acesso são muito caros. E o Teatro do Parque era a casa da banda, né? Era a casa da banda e era um local onde todo mundo apresentava, desde a peça ao show. A banda municipal se apresentava lá. Era uma coisa que, durante a semana, eu não sei se você lembra, lembro. Tinha programação de vários tipos, tinha lançamento de cinema nacional, de filme nacional, tinha apresentação de teatro, tinha apresentação de música, apresentação de dança, ali era a casa. Já emendando, já que você falou do teatro, o que é que você acha desse período todo que o teatro passa por esse processo de abandono, de reforma, que já está parada novamente? A cultura perdeu muito, a cultura pernambucana, muito mesmo. Porque cantar hoje em dia no teatro aqui em Pernambuco ou tem que ser um projeto financiado pelo governo, ou você meter a cara e... Como o meu primeiro show foi, né? A gente que bancou. É muito difícil mesmo trabalhar. A gente sente muita falta do Teatro do Parque. E eu... Foi uma coisa que marcou muito assim na vida da gente, de maneira geral, e todo mundo sente falta. A gente quer muito que volte. Eu também. Assim espero. E logo. E era uma coisa de acesso, né? Todo era, público, era, né? Era muito central e vinha gente de toda a região metropolitana com muita acessibilidade de sair, de chegar. Era barato. De escolher o que queria assistir. Além de, ser, de distribuir também os ingressos, mas quando tinha tipo show era barato. Sim, sim, eu lembro. Fora o frevo, o que mais tu fizesse, o que mais produzisse? Eu gravei muitos CDs fazendo vocal ainda. De Genival, de... É porque assim, eu tenho uma carreira tão... Tipo, com várias pessoas que eu fico até eu esqueço o que eu fiz, na verdade. Teve a parte também que eu, depois que eu entrei pra que eu gravei meu CD, eu conheci muita gente do samba, né? Uma das pessoas que também foi do festival, que me levou a conhecer muitas pessoas do samba, é Sônia Aguiar, que é uma cantora de chorinho, que é muito boa, uma cantora de samba e chorinho, que me levou para esse meio, assim, de conhecer Beto do Bandolim, Lucinha Guerra, e já é uma parte que acrescentou muito na minha carreira, assim, em termos de repertório. E de amizade também, né? Que a Beto do Bandolim, hoje em dia, é meu amigão. Ele, na verdade, eu fui levar meu CD no Retalhos, que inclusive fechou. Fui levar meu CD no Retalhos pra Soninha, que participou da gravação do vocal do meu CD, que também era da banda da cidade do Recife, como backing. Eu fui levar pra Soninha e participei de Canja na banda de Brasil Sonoro, né, que Beto participa. E Beto adorou meu CD, ele disse que levou pro carro dele, não deu muita importância. Um mês depois, Beto ligou pra mim. Você tem noção de que um mês depois, você não sabia nem de que se tratava. Ligou pro meu celular, que ele viu no meu CD, que Beto ele tem um valor muito grande assim, pra quem é no meio do chorinho do samba. Beto tem um nome, um artista impecável, né? Aí ele ligou pra mim, Nanau, eu tava no banho. Nanau, quem é? É Beto do Bandolim, Nanau. Olha, eu estou ligando pra dizer que eu estou emocionado com seu CD. Aí eu, ai meu Deus, que felicidade. Ele disse, eu estou impressionado com o trabalho que você fez no seu CD, assim. As músicas muito legais, muito bem gravadas, uma voz extraordinária. Ele, assim, me apresentou alguns produtores, mas infelizmente os projetos não foram aprovados, assim. Me apresentou Paulo de Castro, que é filho de... Pedro Castro, que é filho de Paulo de Castro, que trabalha com teatro, né? Aí ele elaborou, acho que 2 anos de projeto, mas a gente não conseguiu aprovação no Focultura. Mas assim, Beto tem o maior amor comigo, inclusive no meu show, no lançamento do meu CD, ele fez uma participação tocando bandolim também. Então esse teu CD que tu tem é aprovado pelo Focultura ou não? Não, foi um CD independente, só que a gente tentou lançar pelo Funcultura, mas não conseguiu. Não conseguiu a aprovação. Esse disco é de que ano? De 2012. É o único que você tem? É o único CD que eu tenho. Eu tenho um CD completo, ainda... porém só nos planos. Tem todas as músicas já e tem música até sobrando, mas... O disco de 2012? O de 2012 é o Roda da Vida. Roda da Vida. É o título Roda da Vida. Eu até pensei assim, pelo fato de ter feito muitos trabalhos, aí enfim eu pude gravar uma coisa que eu gostava. Naquele momento eu gostava daquilo, eu gravei aquilo porque estava me fazendo feliz. Hoje já faria totalmente diferente. Então fala um pouquinho desse disco, do Roda da Vida. Roda da Vida, é. Aí são composições tuas, composições de amigos, e que tipo de musicalidade ele tem? Na verdade, esse disco tem muita gente também do projeto do Frevo, né? Dos festivais. Tem compositores que eu conheci daquela época, que fizeram a participação no meu CD. E tem alguns amigos daqui de perto do bairro, da Várzea, que também tem... 2 músicas do meu CD, que é uma das músicas de maior destaque, que é... É a que faz. É a lei, é a aprovação, é a estrada. São catedrais em que o difícil é professor. Esse é um frevo? É o tempo a correr, não é o samba. No meu CD só tem um afaxé e um frevo. Os demais são sambas. Samba canção, samba de roda, samba... Tem samba... Bossa nova. Tem vários estilos. Agora, o diferenciado mesmo só tem um frevo, que foi arranjo do Maestro Duda. E tem... Os demais são sambas. Alguma composição tua? Não, eu não componho. Eu apenas interpreto, canto. Iremos para um pequeno intervalo e já voltamos com a segunda parte da entrevista do Pelos Olhos e Ouvidos. Não pode faltar uma música do disco de Nanau Nascimento. É a lei, é a provação, é a estrada. São catedrais em que o difícil é professor. É o tempo a correr, é a vida passa, é um sonho a seguir, é a perda a ganhar. Mas o sol que vem é a perseverança, sociedade que frustra, é a humildade entendida, é o orgulho que não é modelo de vida. Se chorei, as lágrimas lavaram. Sorrindo, preparando o futuro pra voar e ser feliz. Se chorei, as lágrimas lavaram o presente pra seguir. Sorrindo, preparando. É a estrada. São catedrais em que difícil é professor. É o tempo a correr, é a vida a passar, é um sonho a seguir, é a perda a ganhar. Mas o sol que frustra, é humildade entendida, é o orgulho que não é modelo de vida. Se chorei, as lágrimas lavaram o presente pra seguir, sorrindo, preparando. As lágrimas lavaram o presente pra seguir, sorrindo, preparando o futuro pra voar e ser feliz.

Agora a segunda parte da entrevista com Nanau, onde ela explica mais detalhadamente o disco dela. Espero que gostem desse grande bate-papo com a cantora Nanau Nascimento. Pronto, esse CD Roda da Vida, na verdade foi em 2010 que a gente começou a gravar. Eu me reuni com o Roberto Silva e ele disse assim, Nanau, eu posso lhe ajudar no sentido dos arranjos. É, que o pessoal vai, com certeza vai ajudar, tipo, cada um faz dois ou três. É, aí ele falou com o Maurício César, que hoje em dia é meu produtor, para toda a vida, assim, se Deus quiser. Maurício César fez dois arranjos. Um deles é Abraço do Samba e o outro foi Voltando a Sorrir. Eu acho que ele fez outro também. Deixa eu ver. Querer, Voltando a Sorrir e Abraço do Samba. Maurício César fez. Aí Roda da Vida foi Maestro Duda, que essa música Roda da Vida é de Humberto e Chique, que são daqui da Várzea. E ele fez o arranjo, Maurício César. Não, Maestro Duda fez Roda da Vida. É, foi no Samba, que é de Roberto Silva também. Ele fez o arranjo. Na verdade, cada um fez três arranjos. Maestro Duda, eu acho que fez quatro. E a maioria do pessoal do festival. Esse Chique também participou do festival, que é daqui da Várzea, do Festival do Frevo. É, Roberto Semifusa, que é um compositor muito conhecido no meio de caboclinhos. Movimentos afros também daqui de Pernambuco, ele é muito conhecido, ele vai muito para Terça Negra, que eu não sei se ainda existe. Existe, de forma capenga, mas ainda existe. Pronto, ele participa muito do movimento afro, que ele até me falou, que eu achei muito interessante. Tem uma língua que o pessoal fala, né, bem comum daquele pessoal da Terça Negra, você já ouviu falar nisso? Já, mas turma do Afoxé, né? Tem esse... Ele é muito conhecido no meio de caboclinho e Afoxé, esse Roberto Semifusa. E ele é um compositor extraordinário. Extraordinário, é uma das pessoas mais versáteis que eu conheço. Ele faz do rock aos demais. E Abraço do Samba, Elias. Foi esse Chique que disse a mim, seu CD tem que ter música de Elias. Ele disse... Você não pode deixar de conhecer Elias. Elias é a maior pureza da alma do samba que existe em Pernambuco, é Elias. Ele disse, você não deve deixar de conhecer. Ele é do Morro da Conceição? Eu disse, quem é Elias Paulino? Do Morro da Conceição? Ele é do Alto José Bonifácio. Ele é do Grupo Terra. Ele disse, olha, tudo que você imaginar de essência do samba... em Pernambuco, é Elias Paulino. Aí, quando eu liguei pra... Acho que tem duas músicas dele que eu gosto bastante. Tem uma Roberta, lá do Morro da Conceição. É a esposa dele, hein? Eles fizeram um disco também, acho que só ficou nesse disco, chamado Personalidades, uma coisa assim. É, isso mesmo. Eu amo aquele disco. Você conhece Elias, é? Já bati um papo com ele umas duas vezes, mas assim, só elogiando o disco, aquela coisa de se encontrar na mesma roda de bar. Mas nunca troquei ideias e fui muito próximo a ele, não. Mas essa coisa informal de encontrar amigos em comuns numa mesa de bar. Eu já conversei umas duas ou três vezes com ele sobre esse disco. Ele é um amor. Ele é... Quando o Chique me deu o telefone dele, eu liguei. Elias... Aqui é Nanau, o Chique pediu para que eu lhe procurasse para gravar uma música sua. Ele, Nanau, eu estou super ocupado. Eu fiquei assustada, né? Que ele disse que era um amor de pessoa e de repente ele... Estou muito ocupado porque minha esposa trabalha no centro espírita e está arrecadando donativos porque estava tendo problema de cheia em Recife naquele ano, acho que foi 2010. E o pessoal estava se reunindo no galpão para pegar roupas, donativos, tudinho. E eu liguei na maior agonia que o pessoal do Alto Zé Bonifácio estava se reunindo para pegar essas roupas e alimentos, tudinho. Eu liguei nessa agonia. Aí eu, vixe Maria, será que esse homem é legal mesmo? Aí marquei com ele no dia seguinte, né? Aí eu me apaixonei por ele. Ele hoje em dia é meu cavaquinista. Eu digo a ele que todo o sentimento do meu show, a maior parte, depois de Deus e de mim, é dele, assim, vem dele, porque ele é... Aliás, a minha banda é ótima. É uma pena que eu não posso fazer mais shows, porque o dia mais feliz da minha vida foi o carnaval que eu fiz em Olinda, com a minha banda, perfeita. Que ano foi? Foi carnaval de 2014. Foi 2014. Foi ótimo. Foi excelente. Foi Olinda, abriu as portas para mim, pelo menos num carnaval. Que Recife, todo ano eu me inscrevo. Não consegui. Na verdade, eu acho que também tem um pessoal que já tem um espaço. É um ciclo que não abre mais para pessoas. É um problema com cada pessoa que eu conheço. Fala. Diz isso, né? A barreira, existe um muro entre uma gama de artistas, de propostas de trabalho para implementar culturalmente, que existe um muro na Fundarp que só entra... Só entra quem já é do meio. Do circuito. É tipo forró, só tem aqueles. Se você quiser entrar... na verdade, dizem que forró é o mais democrático. Dizem, né? Que quem... Todo mundo diz, grava um disco de forró que você entra no circuito. Grava um disco de forró que você entra no circuito, que dizem que eles são mais amigos, que eles têm até movimentos, né? Tem... nordestinos, não sei o que, tem forroiai, não tem os movimentos que eles têm. Dizem que o forró é bem mais democrático. Mas, assim, o samba já não é tanto. Você pra dar uma canja, fica até um pouco difícil, que você já tá querendo tomar o espaço de alguém, entendeu? Eu imagino que no rock também deve ter isso, mais ou menos isso. Não é dessa forma, mas tem seus percalços. Mas assim, o samba em si, o pessoal que batalha no samba há muitos anos mesmo, que também não consegue muito entrar nesse circuito de fundar Funcultura, mas tem seus lugares que já tocam fixo, ou até se reúnem, fazem rodas de samba. Eu acho que é por aí. Eu posso entrar nesse meio, mas eu vou batalhar muito ainda assim para ser reconhecida. Eu fiquei um pouco decepcionada, porque assim, eu esperava que seria uma coisa, e carreira solo é bem diferente do que a gente imagina, muito diferente. Você falou que esse disco é independente. Disco é independente. Você custeou ele do próprio bolso ou teve captação de algum lugar? Não, a única coisa que eu ganhei, na verdade, foi assim, que já foi grande coisa, foi o trabalho dos músicos, que a maioria eu não paguei. Tipo, eu paguei só alimentação e transporte. Mas no que a gente ficou de 2010 para 2012, foram 2 anos pagando transporte e alimentação. Aí foi um custo até alto. Mas se eu fosse pagar realmente o trabalho do pessoal, ficaria bem mais difícil. Assim, a galera me ajudou muito. Amigos, que eu sou grata até hoje, assim. Foram muito bons comigo, né? Os compositores também, que cederam suas músicas, né? E eu gastei muito com o estúdio, ganhei 3 mil capas, que já foi uma grande ajuda. Aí eu tive essa sorte, até hoje eu tenho capa aí. Mas foi bem caro. Foi bem caro. É caro fotografia, é caro produção de maquiagem, é tudo bem caro. Agora eu acho que o resultado final foi muito bom. Foi naquela agonia, porque no que você faz um trabalho independente, você não... Eu acho que se você tem um dinheiro legal, você faz com mais cuidado, você tem mais tempo de colocar voz. E você, quando tá pagando, fica aquilo muito limitado. Você reserva 3 horas para colocar faixa em várias músicas, né? Voz em várias músicas. Você falou da dificuldade da Fundarp, falou da dificuldade do ciclo que você... Queria mais estar próximo, que é o circuito do samba, né? E do choro, né? Por aí. E você já falou que já rodou o Brasil, acompanhando outros artistas. Somando todos esses percalços que você falou, o que você sente de mercado local, mercado pernambucano? Ah, é mais difícil. É bem mais difícil que na Bahia, é bem mais difícil que em Sergipe. Eu acho que Pernambuco, pelo que eu vi, assim, que o pessoal daqui, alguns falam muito dos baianos, mas eles são muito mais unidos. Eles são muito mais unidos. Eles abraçam qualquer um que esteja começando. Até exemplos que a gente vê no dia a dia aí. Ivete participa de um CD, de um DVD de alguém que começou agora. Eles têm muito essa parceria, que aqui em Recife é mais difícil. É bem mais difícil. Não só no nível da classe artística, mas também de público, né? Da compreensão do público absorver o artista local. Como é que você... Não, eu acho que o público local, ele é bem, bem legal, assim. O público pernambucano, inclusive, quando a gente vai em shows de grande porte, eles percebem isso, até nas entrevistas mesmo. Eles percebem que o público pernambucano, ele é de bom gosto, assim. Ele abraça o trabalho, ele... Até pessoas, por exemplo, que a gente percebe muito que tem alguns artistas que são bons de palco, dançam bem, tem boa interpretação, boa desenvoltura, mas não canta bem. O pernambucano gosta, mesmo assim. Eles aceitam qualquer trabalho. Você vem fazendo reggae, você vem fazendo axé, o pernambucano, ele é bem abrangente no quesito, gosta de tudo, é um público que gosta de tudo. Quando eu canto, eu percebo isso, que as pessoas gostam de tudo que você tem para mostrar. O pernambucano, ele é bom nesse sentido. Eu acho que ele é bem menos crítico do que alguns outros estados. Agora, eu percebo que nos demais estados a gente percebe mais união da classe artística que já tem um certo público com quem está começando. É isso que eu percebo. Aqui o pernambucano é meio torrão. Você falou da Terça Negra. Você falou do... Tem até uma música aqui, Terça no Terça. Legal. Do movimento de frevo, mas Pernambuco tem um celeiro de artistas de uma diversidade que a gente não consegue nem igualar por movimento, por artista. Como é que tu vê esses locais muito separatistas? Tem um bloco lá do frevo, tem um bloco do samba, tem um bloco do reggae, tem um bloco do rock. Como é que tu vê esse separatismo? Tanto porque a gente já acabou de falar de mercado, de absorção das pessoas, mas como é que vê esse nicho todo de riqueza cultural que não é absorvido pelo público? Engraçado que eu já comentei com meu primo, que também é cantor, que tá nesse CD aqui, Leido Silva. Que ele tá tocando numa banda com o nome de The Rossi, não tem? Que era a banda de Reginaldo Rossi, e eles formaram essa banda. Ele fez uns shows, tipo, abriu pro rock. Ele disse que não sabia desse movimento alternativo de Pernambuco. Eu percebo que lá fora eles valorizam muito mais o trabalho alternativo nosso, pernambucano. Porque eu também, eu sou uma pessoa que gosto de tantos estilos de música que eu acompanho o trabalho do pessoal alternativo daqui. De rock, mangue beat, que chamam, que agora nem sei, que muda tantos nomes, né? Mas eu percebo que as pessoas de fora valorizam e geralmente as bandas crescem fazendo shows lá fora. Não é isso que acontece? Eu percebo. Inclusive até movimento de ciranda, movimento de coco, movimento de afoxé, eles fazem shows lá fora. Eles, tipo, fazem um show no carnaval ou dois e lá fora eles fazem sempre. Eles sobrevivem de fazer shows lá fora. Eu acho que a gente tem uma riqueza que a gente não pode nem dimensionar, né? É valorizado no mundo inteiro o trabalho cultural de Pernambuco, artístico-cultural. Eu conheci um cantor que está até morando aqui na Várzea. Eu não estou bem lembrada do nome dele. Ele tem um trabalho tão perfeito. Foi até no dia do show de Maciel Salu, que é muito bom também. Ele tem um trabalho tão perfeito de... Ele toca coco... E ele diz umas poesias no meio. Eu não sei se você conhece, ele tá morando aqui em Recife, na Várzea. E eu fiquei impressionada o quanto ele faz shows fora. E aqui eu conheci na Várzea. Ele era meu amigo de Face e eu não lembrava. E eu fiquei impressionada o quanto ele disse Minas Gerais, Ele disse que faz shows no Brasil inteiro e ninguém assim. Ele tinha uns amigos aqui da Vaza que estavam no show. Mas assim, eu não tinha ideia do trabalho daquele cara. Eu não conhecia, eu não sabia que existia e ele faz shows lá fora. E aqui não faz nenhum. Veja. É mais ou menos por aí. A banda Cabugá também é uma banda que eu vi a apresentação aqui na Vaza, no carnaval de 2014. Acho que foi em 2014. E Cabugá, eu fiquei encantada, assim, que eu achei o trabalho da cantora extraordinário. Ela porque tem uma presença de palco. Ela tem uma presença de palco incrível, Maria Flor, né? Acho lindo o nome dela também. Maria Flor, hoje em dia é minha amiga. A gente conversa muito, assim, no inbox. Ela tem um trabalho incrível de palco, porque ela canta, ela dança, ela interpreta, ela é tipo, eu chamo ela de chic science de saia, eu chamo Maria Flor. É muito interessante, eu conheci aqui na Vaza, no carnaval, nunca tinha nem ouvido falar em banda Cabugá, e fiquei encantada, e a Vaza abraçou de uma maneira que aplaudiu de pé e ficou todo mundo louco, desde o bêbado, a criancinha, ao casal, todo mundo ficou louco com banda Cabugá. E assim, por aí você tira, né? Que as bandas têm um trabalho maravilhoso e o pessoal daqui não conhece. Para fechar, fale um pouco dessa questão do... Você investir nesse disco e ainda não conseguiu exatamente dinamizar o projeto para... Eu cheguei a uma conclusão... Que quando eu peguei esse CD aqui, ó, em 2012, aí eu fui logo preparar, né? Aí preparei, acho que foram 200 unidades primeiro. Aí eu entreguei pra minha irmã. Aí quando minha irmã me devolveu, que ela, assim, a gente é muito amiga, a minha irmã que ainda mora aqui no Brasil, tem uma que mora em Portugal. Quando ela ouviu, ela disse, faltou você fazer o seu estilo. Faltou você falar do sentimento. Nesse CD você não fala do sentimento, como você vive, como as pessoas gostam do seu trabalho, que é bem mais sentimental. E eu não gostei quando ela me disse isso. E hoje eu cheguei à conclusão que eu fiz um trabalho com o que eu gosto, mas não foi um trabalho que o povo gosta que eu faça. E hoje em dia eu tenho o CD todo preparado com o que eu gosto e o que o povo gosta, assim. Eu fiz um misto, né? Eu tô elaborando ainda. Aí eu cheguei a essa conclusão, que talvez eu não coloquei minha alma aqui nesse CD. E esse novo projeto que já tá gravado, depende o quê? Ele não tá gravado ainda, ele tá idealizado e todas as músicas eu já escolhi e tem os compositores, tem nome, tem tudo. Falta gravar e lançar, né? E aí o que falta? Você vai esperar realmente essa questão de fundar? Eu tô esperando realmente me organizar, porque esse CD aqui foi meu esposo que me ajudou a gravar, junto com os músicos, né? E compositores. Aí assim, eu tô esperando realmente passar essa fase que tá um pouco difícil aí, 3 filhos também, não é tão fácil para gravar, pegar em média de 6 mil reais, 10 mil reais para gravar um CD agora não tá muito, mas eu não desisto, eu vou fazer o CD com a minha cara. E como é que fica, se hoje tu conseguir uma apresentação, como é que fica juntar os músicos e fazer o show, como é que fica isso? Em 2014, eu fiz pela prefeitura e consegui pagar, né? Aí, se eu tivesse conseguido fazer esse ano de 2015, 2016, tivesse conseguido... Minha previsão, minha intenção era que se eu tivesse conseguido umas 2 ou 3 festas de carnaval, dava pra gravar o CD, o novo, né? Com a minha cara. Mas... A minha bicicleta montou. Eu pretendo me organizar, juntar uma grana para gravar um novo CD que seja a minha cara. Que esse, não que eu menospreze esse, que eu gosto desse CD. Mas eu acho que também foi um momento, tipo, talvez inexperiência, talvez eu tenha que viver um trabalho, fazer um trabalho para poder pensar no próximo. Tudo eu acho que é válido. E esse CD aqui, se não fosse ele também... Tinha muita gente do samba que não me conhecia. Hoje em dia eu tenho muitos amigos em redes sociais, que é do meio do samba, que gosta do meu trabalho, que pesquisa no YouTube, pesquisa no SoundCloud e gosta do meu trabalho. E esse aqui abriu as portas. Hoje em dia eu posso elaborar um projeto porque eu tenho esse CD. E os compositores maravilhosos, assim, o que faltou foi realmente mostrar mais sentimento, que é o meu lado que é mais forte. Muito obrigado. Pelos Olhos e Ouvidos tem essa dinâmica de dialogar com as mais variadas artes e grandes artistas que, infelizmente, não conseguem propagar sua arte da forma que deveria. E é um presente sempre estar ao lado de pessoas que tão bem fazem o seu trabalho. É o caso de Ganjar Pessoas, com as artes plásticas, sua pintura, seu desenho, suas esculturas. E, é claro, Nanau Nascimento, que começou com brega, que foi se aperfeiçoando, que correu o Brasil com alguns outros artistas, que participou de festivais de frevo, que se entregou ao samba, que tem novas ideias para contribuir com a nossa musicalidade pernambucana. Então é isso, pessoal, por hoje. Ficamos por aqui, na Rádio Aconchego 88.1. E vocês podem visitar a página no Facebook do Pelos Olhos e Ouvidos e o blog Pelos Olhos e Ouvidos Blogspot. O Pelos Olhos e Ouvidos volta no próximo programa, com mais bate-papo, com mais música. Chico Sainz e a Nação Zumbi, que nunca pode faltar aqui no programa. E vamos de mais música. E até a próxima no Pelos Olhos e Ouvidos. Usa mané, usa mané, usa mané, oh.